Ja, formation sur des zones sur les petits emplois de l'Inter. Est-ce que vous allez voir la salle complètement au prochain minute ou pour nous faire l'envoi? Bien, Mathieu, prends l'Inter et répondre à la salle de l'Inter et à l'Inter de l'Inter. Mathieu, pour nous faire l'envoi, je pense que vous avez joué. Controle, Alfa Charlie Mike. Ok, Alfa Charlie Mike, acionei a identificação. Na chegada para o Mediano, chame no ponto 10 do CB. Já iniciou a descida com o Recife, está passando agora já o 160. Pessoal, estamos passando o Golf, desce até o nível 120, papá, Alfa Charlie Mike. Passando para o 120, Alfa Charlie Mike. Estabilizado, gol no 096. Gol no 096, completa a próxima faixa, na torre Salvador, 118, decimal 95. 118, 95, gol no 096. Passando o Inter Serra. 9,6, tráfego avistado, checa o trem, vertical sem chuva, pista molhada, vento 1,8,0,9, ajuda a 5,0,6, foi autorizado. 1,0,9,6, trem checa do gol 1,0,9,6, nível pouso, pista molhada. Deixa para o nível 1,6,0, voando em papel. Boa noite, atrás da gente, 060 para o Itapu, no 344. Papá, pessoal, Alfa Charlie Mike, como que o senhor está sendo ultrapassado pela esquerda por Boeing 7687, cruzando o nível 300 e descida para o nível 160, afastado agora em aeronave 3.8 milhas. Afirmativo, tem aeronave no visual, muito obrigado. Comando 344, busca para o número 050, o ajuste em Salvador, 1066. 050, 0344. Dere direita, chame só 121, décima 9. Direita, 219, ou 0960. Passar 7 animais, está autorizado descida para o nível 060. 060, Alfa Charlie. Está livre final do ILS, desce para 2.000 pés, hoje chama 0.000 e fora estabilizado. 2.000 pés, vai reportar estabilizado na sua estação. A Copa Pauta de Animais está autorizando o final do ILS número 2, desce o tráfego informado à sua frente, desce para 3.000 pés com a gente chama 0.000. 3.000 na frente de Duna? Autorizado, Duna, na frente. Okay, we got it. quilômetro 390, sua identificação, via por mediano, via pela 9050. Uno 344, completo final, chama para o Salvador, 118 decimal 95. 245. Acesso ali mais que pista para 2010, informe estabilizar na final do ILSX. Sim. Transmissão mais estabilizada, o Alfa Calimai. 0, vento 190 graus, 10 mais. 1.00, Uno 344. Uma 310 para o estacionamento e etapa da presente. P795, boa noite, eu sou da estação. Esse é para o número 060 via a chegada da 060 via bomba. O azul 2795. Alfa Charlie Mike, completa aproximação, chama a Torre Salvador, 118.95. 18.95, né? 22, libere direita, chama o Salvador no 21.9. 21, a Torre, boa noite, Papa, Papa, Alfa Charlie Mike. Se eu tivesse uma zero no meio, agora acho que eu saí. Tchau, irmã. Alvo, Tchali Mike, eu vou parar, eu vou dar uma questão zero, vento 200 graus. Ah, afirmativo, qual foi o cancelamento para seguir para a capseira no 7 for 2? Gente, o Alfa Charlie Mike, eu entendi que está cancelando o voo instrumento, confirmo. Confirmo, propõe o cancelamento para seguir para a capseira no 7. Alfa Charlie Mike, o voo instrumento cancelado ao 2-3, a polícia correu esquerda, base pela direita, se for no 7, eu faço escolha uma final. Ah, afirmativo, chamarei final da 1 no 7. Salvador, 1397, Alfa Charlie Mike, trem baixo, errado. Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, ponto autorizado, pistola 7, o vento 200 graus, 0 máximo. Autorizado, pouso no 7. V795, vetora Farrada para sequenciamento, curva direita na praia 230, seu limite é localizador. Bem cima, tenha 3.3 com ajuste na 0 no metro. 230, limite é localizador. 3.000 pés descendo, azul 2795. Esquerda para 200, limite permanece. 200, limite permanece, 2795. Ajuda 795 para o carregador, curva esquerda para o 150, está autorizado o final do ILA 7-0, informe estabilizado. 150, reporte estabilizado, 2795. Afirma, deixa para 2.000 pés, ajuda 795. 2.000. Salvador, Chamele 3.0, completa final, chame a pessoa 2.718, decimal 9.5. 1.1.8.9.5. Panamá 310, tráfego azul, autorizado com pista 10, vento 2, 00 08 maus, ajuste altímetro 10 no meio. Autorizado o pouso na pista 10, pode confirmar para a gente ver se a pista está molhada? Pista úmida, o chiné 6310. 6310, sim, obrigado. Localizador azul 2795. Sim, 795, completa aproximação, chama a Salvador, 118, decimal 95. 1895, azul 2795, boa noite. Boa noite. 3197, chama Recife agora, frequência chama 251, alternado 118, decimal 35. Azul 2795, me escuta? Afirmativo, estabilizado na final, azul 2795. Azul 2795, autorizado pouso 10, vento 2, 00 graus, 079. O ajuste é altímetro 1066. Autorizado pouso 2795. 095, solo 36, libera direito em Salvador, número 1, do Sul. Libera direito em Salvador, número 1, do Sul, 9, do Sul, 7. Chessan, 3305, adicione a identificação. Veículo de ISTAP para interceptar a chegada por meio de Kim Real no 016, aceitado, disponível 050, após prosseguir a via para 2000 pés. Voo 096, aproximando com a terra, 0, pronto para decolar. 096, 3 ADN, colapso 0, 21, 90 graus, 049. 0, 0, 13 decolagem, voo 096. Decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, tá 3805, quanto cara dá no zero, pronto. 3805, autorizado, Leme, com a pista no zero, verso 2, 00 graus, 1, 2. Decimal no zero, tá 3805. Romo para o nível 370. Dia, Romo para o 370, o gol 096, a gente leva se possível coordenar para o Edir, para o Edir. Deixa eu cruzar 2010 no código, o no 096. Vou cruzar 2000, código, o 096. É 3305, autorizado final e LS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizar no localizador. Socador na rua, estacione a identificação, solicitado já direto do TAP para interceptar a chegada a bomba de uma, até o TAP desse para o nível 050, após prosseguir a via para 223, QNH1096. Firme, após prosseguir a via para Dona 10, o Azucador 98, confirmando que é legal no 06. 1-5, contato radar, Superguia, Sedação, Runa para nível 340. Salvador 340, possível voar de direita na posição, Lúcio? Ao cruzar 2000, o Lida, TAM 38, no seu. Lida, depois 2000, TAM 38, no 5. Controle 096. Bônus 096, controle. Passando 120, é possível prosseguir? Onda negativa, aguarde. E agora? Vamos ao 96, vou para o Diabuco, suba restrito ao nível 350. Direto a Buco e restrito 350, com 096. Voo 096, chama centro Recife, em 126.85 ao PR 125.45. 2085, 2545, obrigado, boa tarde, boa noite. Boa noite. Foi 2782, a Sônia de Educação, foi para o Edir ITAP, QNH 10116, reporte no ponto da Edicera. Foi para o ITAP 10116, reporte ideal, 87.